espalhados pelo chão, espalhados pelo chão. Chora sobre o vale teu, levanta um exército pra combater. Faça um milagre. Sobre o vale.